Controle Salvador, muito bom dia, Sacargo 9832, cruza 2 mil pés. Sacargo 9832, contato radar, sabe, mantém 310, saída PUC. 310 na PUC, a gente vai precisar manter um pouquinho à direita da rota, devido à informação. Gente, após desvios, voa PUC. Ela até mantém a posição. Bora, lembrando oeste. Mike Juliette Romeu decola 07, prossegue com a proa do farol de Itapuã e chama o controle de Salvador em 120.8. Proa do farol de Itapuã, 18.6, é o 12080, o controle. No 4, livre decolagem da pista 10, vento 160 graus, com 7 nós. Livre decolagem da 10, 5.4. E é o papapapá, Mike Juliette Romeo, decolado da 17, nessa escuta. Papapapá, Mike Juliette Romeo, mantém-se condições visuais, 500 pés, QNH 107, litoral sul. Condições visuais, 500 pés, QNH 107, grato. No 4 decola ao 08, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208. Controle trip 55 no 4. Trip 55 no 4, contato radar, sabe, mantém 190, saída PUC. 190 na PUC. Azul 4208, estabilizou? Afirmo. Azul 4208, completa o final, chama a torre 1, 186. 186, bom dia. Bom dia. Rota 9832, após desvio, pode voar na proa de Jamo ou Aracaju? Rota Cargo 9832, após desvio, voa Jamo. Ele é pro Jamo 9832. Afirmo, Rota 208, bom dia. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, azul 4208. 4208. O Victor Charlie Hotel, após a decolagem, vai manter pro até 3000 e aí curva à esquerda no perfil da Momo, confirme. A livre a decolagem da 17, 160 graus com 079, Victor Charlie Hotel. 1715, chama Recife 1288, alterna 1260. 1715, chama Recife 1288, 1260, bom dia, bom serviço. Bom dia. Trip 554, desvios à direita. Trip 554, para desvios, voa Jamo. Para desvios, Jamo. Salvo, Salvador, tá 3153. Informação de autorização para Galeão. É 3-3 Galeão, 380, VP Zulu no 0, autorizado. Decola a pista no 0, curva direita, saída da El, Leida, Brit, controle 120, decimal 8, aciona 5461. É 3-3. 380 Galeão, VP Zulu no 0, depois no 0, curva direita, El, Leida, Leida, Brit, 208, 461, transporte a 31. Solo Salvador, Rio 5973, para o pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionamento, contato 3, o 593. 73, ligo o posicionamento, chama táxi. Salvador, good morning, American Niner 80, we're at gate 11, requesting our clearance to point level 330, please. American 980, receive flight level 330, via upper risk 58, at the Copper Neon 0, left turn, Puka departure and Caju transition, departure control 120, decimal 8, Scott 5462. Niner 80, clear to receive flight level 330 after departure, left turn. Puka departure on altitude transition, upper whiskey 58. Departure frequency 120.8 to squawk 5462. Niner 80, report to push and start up American 980. We'll call you right back, sir, American 980. Controle, Victor Charlie Hotel, contêiner livre da restrição, vamos. Vitor Charlie Hotel, livre. Livre, tô com a curva na esquerda agora, subindo a centena, Vitor Charlie Hotel. O azul 4208 no solo, azul 12, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 1208 para o 4208? Direita 121, décima 9. Direita 1219, azul 4208. Salvador, bom dia, azul 4208. Azul 4208, Cia Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, azul 4208. A gente está falando até uma taxa 5.000 com os celulares. Dá pra gente propor a modificação. Ah, 105 ao nível final, voo direto de China, para o ideal seria 357, Vitor Teletel, chamando o pouso 1110. Vitor Teletel, regra de voo modificada 1014, sobe e mantém 1015, voo direto de China. Certo, 105 direto de China, Vitor Teletel. Autorizado, Mati, Zulu, número pés, Max Delta, bola pista no 7, curva direita, foi o axé, controle 120.8, aciona 0125. Acionamento, táxi 63, McDonald. Bom dia, temos a Juliette, atualização Fortaleza. Total 9911, Fortaleza 13-0, decola, pistão no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição Prote, após voa Paulo Afonso, Abuco, após direto, controle 120.8, cena 5473. Salvador, Rio 5973, Flaco Táxi, 4 a bordo, autonomia 0235, alterna, Salvador. Rio 5973, taxia em frente, Índia e Alfa, ponto espera 28612, que legal, 0097. 0097, a Índia e Alfa, ponto espera, 18642, passou tudo bom. 991-310, Fortaleza, decola 90, curva esquerda, Momo Furuti, depois Paulo Afonso, depois Abuco, o controle de saída 1208, transponder 5473. O chamamento está correto, é bom puxo, não. Então, 991-1. Pushback is set up, report to the taxi. Good to pushback and start, we call you back to for the taxi, American 980. Para o taxi Andrei, 953, PB125, 4 horas e 15, alternativa Floripa. O Fimano é 125, agora? Afirmo. Ok, sede de passagem é o Rio, segue o mesmo, Indial, ponto de esperador, 18612, que é 190 no 7, o TAN 3153. 17, Indial, segue o Rio, torre 18612, TAN 3. Papapapá, Max Jete Romeu, tá na Bonocô, vai livrar e vai com o problema do Iguatemi, vai ter sobrevoo na Avenida Paralela. Gente. Gente, confirme o comandante a bordo. Delta, autorizado acionamento, chama pronto para táxi. Mike Eco Delta, livre acionamento, chama pronto para táxi. 2685, 3654. 3, chama a torre e não responde. Firmando 1 no 8, soma é 12. E matiu. Pontos de alerta, zero pronto. 5973, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento 1-60 graus com 079. Livre, alinha e decolar de 1-0, livre, circulado 73. Autorizando a decolagem, encontrou a do farol de Tapuã, o vento 1-60 graus com meia dúzia de nós, reporta fora do solo, guardião 02. Tucano 3153, ponto 010. Ano 2005, Vitor Palatel. Lima, Tucano 0, Tucano 3153. Fala pessoal, Guardião 02. Guardião 02, decola os 22, pra sair com a proa do farol de Itapuã, chame controle em 120, decimal 8, bom voo. Itapuã, controle de 120, decimal 8, melhor, bom dia. Alô, Alfa, Charlie Mike, bom dia, confirmando pode 5. Já, bom dia, Guardião 02. Guardião 02, bom dia. Mantenha-se em condições visuais, 500 pés. QNH 1007, litoral sul, atento ao tráfego de papapá, Max Juliette Romeu, mantendo 800 pés próximo à região do Iguatemi. Juliette Romeu, já tem 800 pés. Já na frente, agradeço as informações lá. Guardião 02. Confio 3.5465, confio pelo B, autonomia, Alfa Charlie Mike. Sabe radar, sabe mantenha 310, voa direto Romeu Fox 018. E o 5973, 310, Romeu Fox 018, mesmo prato. América 90, Bruno Texas vai April 1, Indian Alpha, 1.10 Call Tower, 108 Small 6, 8107. Confirmo, Souza Mark. Ok, sir, it'll be the apron and India Alpha holding short point runway 10. Tower be 18-6, we have 141 souls on board, American 982. 141, roger, American 982. Would you like? Autorizar a decolagem do Zé Tanter. Solo. Nível copiado pela Lefes. Série chama ponto operacional, Alfa Charlie Mike. Mesmo. É, tínhamos informação aqui que Lençóis estava sem combustível para durante dois dias, no caso isso foi na terça-feira, talvez já tenha estabelecido, nós vamos chegar com o centro aqui, mas estaria ciente da situação? Ok, ciente então. Então, 3153, decola os 25, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 308, grata. Total 9991, 13 a bordo, 1340, alterna Natal. Passando 1800, mandar eu ler da. 3153, bom dia, contato radar, sabe mantenha 380, voa Leda. 380, voa Leda, obrigado. Mudou, Guardião 02. Prossiga. Tem as 3 horas, o Juliette Romeu, o visual. Já também visual com a Gina, chamando pouso em mais 2 minutos. Gente, Guardião 02, frequência livre. Livre, grato, bom dia. Papapá, Mike, Romeu Viva, transfere, cruzando 190, chegada Max. Papapá, Mike Romeo Victor. Bom dia, chama a identificação. Desça para o nível de voo 050, chegada Mari. Chegada Mari, identificou 050, viu? Salvador Sala, good morning. American 980, holding short, runway 10. American 980, morning, clear line up and take off runway 10, the wind is 160 degrees, 07 knots. Okay, clear to line up and take off runway 10, American 980. American 980, just to check, sir, we are clear to line up and take off, correct? Affirmative, American 980, line up and take off. Very good, line up and take off runway 10, American 980. Rio 5973, chama Recife, ano 2085. 2085, Recife. Então, bom dia, Rio 5973. Bom dia, bom voo. TAM 3153, chama Recife, ano 251. Ingresso, pista 17. Alinhar e manter a Paz América. Paz América ali, mantém a razão 91. Delta autorizado a alinhar e decolar da pista 17, vento 140 graus com 8 nós. American 980, airborne at 30, call now Salvador Departure 120.8, have a nice trip, sir. Good day, American 980. American 980, good morning, leaving 2,4330 on the left there. American 980, good morning, we'll contact the cost, climate flight level 330, book at the Patrick. Book at the Patrick, climate to 330, we'll be leaving slightly left and right of course for build up 12 o'clock. American 980, after deviation, direct to Jammu. Thank you, after deviation, direct to Jammu. Terceira livre decolagem, do total 991. 080, Mike Romeo Vita. Mike Romeo Vita, desce até o nível de voo 050. 050, viu? Salve Salvador, bom dia, aqui é o Bianca Papa Romeu Alfa Vita Hotel. Papa Romeu Alfa Vitor Hotel, a Bianca, confirma. Bom dia, peço autorização de reboque do pátio 3 para posição 2. Alívio esse reboque, reporta para ingressar no pátio 1, na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1, no Alfa Vitor Hotel. Ok. Reportar ao ingressar no pátio 3, pátio 1. E 0 1 1, viu? Hospital 99 1 1. Bom dia, contato radar, saída até 3 1 0, saída Momo. 3 1 0, Momo, total 999. Sou de Salvador, bom dia, papapapá, Mike Eco Delta. Papapapá, Mike Eco Delta, bom dia. CDTL no meu país, QNH 1008, direto Manati, reporta livrando a CTR. Direto Manati, meu pés, reporta livrando a CTR, Mike Eco Delta. Feito o paciente da Juliette no portão 3. Positante a 2000, Mike Eco Delta. Zero com curva à esquerda, sai da Puca, direção Caju. Controle 55, controle 120.8, sendo 5505. Autorizado Recife, nível 370, pela Upper Whisky 58, decolada 10 com curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju. Chama o controle 120.8 e aciona 5505, com azul com a 208. Reporta para o Push, 208, confia no portão. Estamos no portão 3, vamos reportar para o Push, azul 4208. 203, tem Alfa, bom dia para Char November Mike India. Confirma o nível solicitado. Mike Charlie Alpha copiou 180? 85. Have a good day, 12685. I'm Mike 980. Thank you for your help. 8 acionou 5512. Correto, confirma a autonomia do B. A próxima em Buí vai ingressar na linha do litoral para regresso. Papapá, Mike Juliette Romeu, reporta através do Parque de Pânico. Botará no através do